Sejam bem-vindos. Você está na PY4 Romeu Sierra Bravo, repetidora do Clube de Rádio Amadores de Minas Gerais, CRAMIG, localizada na Serra da Bocaina, Lavras, Minas Gerais. Frequência 146.670, subtom 123. Seja bem-vindo.